Não precisa me enganar, mentir para mim. Eu estou sabendo que você anda mal, que não tem acreditado muito na vida, nos sonhos, nesse mundo. Eu não quero te condenar. Eu só quero te dar as mãos, pois eu quero e preciso te ajudar. Será que eu posso tentar? Você é uma pessoa especial e não merece perder as chances que Deus tem para a sua vida. Tente ter fé. A fé é um dom de Deus, não se pode comprar, não se pode vender. Só se adquire a fé quando a gente pede acreditando que já somos capazes de tomar posse daquilo que não vemos. Você já transformou a vida tantas vezes, já provou que é capaz, já mostrou que veio ao mundo para ser feliz, para espalhar alegria, para fazer parte dos sonhos que você tem conquistado a cada novo dia. Por isso, vou deixar uma passagem bíblica para você se animar. Eu não quero te ver triste e infeliz. Seja otimista. Tem tanta gente que precisa de você e do seu exemplo de vida. Deus é tão generoso e te faz um convite todas as vezes que você estiver triste como agora. Quando faltar ânimo e vida no seu coração, feche os olhos e apenas sinta a presença de Deus do seu lado. Seja otimista e tenha fé em Deus.